Hari Raya, Hari Raya, Hari Raya. Certains mois eu visitei um lugar pra que sonhar. De repente eu avistei a garota do lugar. Ataviada, ela estava radiante. No seu Ray-Ban alinhado caminhava exuberante. Numa esquina distraída deparei com uma vitrine. Era igual, não era engano. O que vi não tinha vida. Aquela boneca de pano era igual a ela. Da vitrine peguei para dar e uma canção eu escrevi pra entregar. Churi, churi, churi, churi, churi, churi, churi, churi, churi, churi, churi, churi, churi, churi, churi, churi, churi. Deparei com uma vitrine. Era igual, não era engano. O que vi não tinha vida. Aquela boneca de pano era igual a ela. Da vitrine peguei para dar e uma canção eu escrevi pra entregar. Boneca de pano, boneca de pano, toda poesia que é de verdade, garota de pano, garota de pano, garota de pano. Garota de pano, turi, turi, turi.